ainda revoltado, pois se esqueceu de Deus e dos seus planos que ele tinha pra você. Eu também já fiz assim, segui meu rumo, fui fazer o que eu queria, mas não pedi a Deus a sua companhia, e no final de tudo só pude chorar. Então reconheci, voltei correndo novamente para os caminhos seus, e os resultados na minha vida me mostraram que é melhor no plano de Deus. Fica no plano de Deus, deixa ele tudo fazer. Depois disso você verá o que vai lhe acontecer. Ele realizará sua vida acompanhada de vitórias, pois em suas decisões sempre buscava a aprovação do seu Senhor. Se você fizer assim, deixar que Deus decida pela sua, plano de